Artigos originais. Considerações em educação sexual. Estado da arte do Grupo de Trabalho 23 da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2004-2019. Autora, Fátima Aparecida Coelho Gonini, doutora em Educação. Integrante Núcleo de Estudos da Sexualidade da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara, professora e coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Ituverava, São Paulo, Brasil. E-mail, fatinini@yahoo.com.br. Autora, Rita de Cássia Petrenas, doutora em Educação. Integrante Núcleo de Estudos da Sexualidade da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara, coordenadora e professora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Central Paulista, São Paulo, Brasil. E-mail, ritapetrenas@gmail.com. Resumo. Apresentamos este estudo tendo como forma de pesquisa o levantamento bibliográfico, e, assim discorremos, através do estado da arte, que o nosso objetivo é realizar apontamentos significativos em relação à temática sexualidade e educação sexual de pesquisas apresentadas no Grupo de Trabalho 23 Gênero, Sexualidade e Educação, nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, desde a sua criação no ano de 2004 até o ano de 2019. Desde o início do século XXI, a temática da sexualidade vem se destacando em relação à cientificidade e adentrando o contexto educacional através de seus diversos desdobramentos, quais sejam gênero, diversidade sexual, sexo, educação sexual. A Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação é considerada um evento significativo na área educacional, principalmente no tocante às pesquisas, possibilitando sistematizar trabalhos sobre a temática abordada, proporcionando estudos posteriores. O Grupo de Trabalho 23 da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação é considerado um marco na institucionalização e discussão sobre a educação sexual, principalmente em nosso país, possibilitando compreender as temáticas pesquisadas/desenvolvidas na área educacional, da psicologia, sociologia, dentre outras. Foram analisados todos os trabalhos apresentados em cada reunião, realizando análises posteriores para sistematização e compreensão dos mesmos. Nos apontamentos encontrados, a categoria gênero e seus desdobramentos que se sobressaem significativamente, outro ponto considerável é que, na maioria das vezes, as pesquisas não apresentam intervenções de cunho construtivo em relação à retornada dos espaços escolares para apresentação ou discussão das questões encontradas. Palavras-chave: gênero, sexualidade, pesquisas, Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação. Introdução. As ciências humanas em geral, particularmente, a educação, a antropologia, a psicologia, a sociologia, a história e as ciências médicas têm voltado de modo significativo suas pesquisas e objeto de estudo para as questões em torno da sexualidade e da educação sexual. Na compreensão da sociedade nos deparamos com a história da sexualidade e da educação sexual, pois nos faz compreender valores e aspectos biopsicossociais de cada época. Ribeiro, 2002, em seus diversos estudos destaca que a sexualidade humana faz parte de estudos desde a antiguidade até nossos dias. Historicamente, a repressão sexual é surgida após o século XIX, mas não podemos dizer que havia total libertinagem em relação ao sexo, de acordo com a época, regras e normas sociais a serem seguidas e transmitidas de geração em geração. A influência da medicina no século XIX também apresentou influência no modo de compreender e viver a sexualidade, inclusive no contexto do que denominamos como repressão sexual, considerada como princípios, preceitos, normas e concessões em relacionados à legitimação da sexualidade na sociedade de cada época. A repressão sexual que presenciamos ainda hoje tem resquícios e influências da educação sexual, mesmo que de maneira assistemática, vivida no Brasil colônia. Ribeiro, 2005, esclarece em seus estudos as diversas formas de repressão que nosso país sofreu, destacando primeiramente, dos jesuítas em relação aos indígenas em seguida, pelo Santo Ofício, por meio de bulas papais e regimentos do Santo Ofício, com o objetivo de condenar, normalizar, ordenar e controlar as práticas sexuais, fundamentando-se na doutrina da Igreja Católica. Sexualidade humana é conceito amplo e difuso, tem início com a concepção e acompanha o sujeito no decorrer de sua vida, abrangendo aspectos sociais, culturais, biológicos, se expressando desde modos e formas de agir, pensamentos e representações e também as diversas formas de práticas sexuais, Ribeiro, 2005. No Brasil, a institucionalização do conhecimento sexual ocorreu somente a partir dos meados do século XIX e início do século XX, através de médicos e educadores que se apropriaram e reconheceram a cientificidade de teorias e ideias em relação à temática. Essa tentativa serviu para fundamentar o discurso da medicina e dar suporte para a sustentação da questão da cientificidade em relação à temática da sexualidade e, sendo possível, propor ações educacionais ou práticas pedagógicas e resolver problemas considerados de saúde pública. Mas não podemos deixar de considerar as próprias ideologias e formas de opressão da época que também se respaldaram desse discurso, inclusive a partir daí, as questões ligadas à sexualidade ocuparam lugar de destaque no discurso médico-educacional, que muitas vezes é vivenciado até no momento. Os discursos acerca da sexualidade são de interesse para o conhecimento sexual e tornarão-se objeto de pesquisa nas diferentes ciências. Garton, 2009, p. 21, aponta que desde a década de 70 a história da sexualidade, abre aspas, tinha se transformado em área de crescimento significativo, uma subdisciplina definível, não um mero passatempo de alguns. Fecha aspas. Explica o autor que as pesquisas deram origem a teses, livros, artigos, entre outros. Nas últimas décadas, as pesquisas sobre educação sexual têm provocado, além do interesse de estudiosos das diversas áreas do conhecimento, a demanda cada vez maior em pesquisar, discutir e refletir a temática nos meios acadêmicos, fomentando a criação de grupos e núcleos de estudos em inúmeras universidades do país. Nesse contexto, um marco significativo em relação ao estudo da temática sexualidade e seus desdobramentos se deu na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, em que foi criado primeiramente o Grupo de Estudo, 2003, e depois Grupo de Trabalho, 2005, Gênero, Sexualidade e Educação, que abarca pesquisas de diferentes programas de pós-graduação do país, tornando-se relevante inclusive na Associação Brasileira de Educação. Compreendemos a importância da historiografia da temática sexualidade e seus desdobramentos para estudos de demais pesquisadores, e assim, discorremos, que através do estado da arte, o nosso objetivo é realizar apontamentos significativos em relação à temática sexualidade e educação sexual de pesquisas apresentadas no Grupo de Trabalho 23 Gênero, Sexualidade e Educação, nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, desde a sua criação no ano de 2004 até o ano de 2019. A metodologia do estado da arte vem ao encontro dessa proposta, inclusive para que demais pesquisadores possam encontrar materiais estruturados para seus corpos de estudos. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. A fundação da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação busca institucionalizar as políticas de pós-graduação em educação, legislada pela Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em 1976, mas somente em 1978 que o processo de concretização da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação é retomado e firmado, Carvalho, 2001. Em março de 1978, devido a um convênio específico entre a Fundação Getúlio Vargas/Instituto de Estudos Avançados em Educação e a Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para a criação da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, foi convocada uma reunião, da qual participaram efetivamente 34 representantes dos diversos programas de pós-graduação. Assim, a Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação se torna representante da sociedade civil com grifo no contexto educacional, assumindo, enquanto entidade, as questões dos docentes, discentes e pesquisadores. Ainda no ano de 1978, em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, se institui por eleição a primeira diretoria da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação. Elaboração do Estatuto da Associação foi aprovado durante o seminário sobre a produção científica nos programas de pós-graduação científica em educação, linhas de pesquisa, teses e integração docente. A partir dos anos de 1980, a Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação tornou-se a mais importante associação no estímulo e a divulgação de pesquisas em educação do Brasil. Na quarta reunião anual, Belo Horizonte, 1981, foi decidida a organização de grupos de trabalho e os primeiros grupos foram instituídos na quinta reunião anual, Rio de Janeiro, 1982. No decorrer das reuniões subsequentes, esses grupos passaram a caracterizar-se como um dos braços fortes e produtivos da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação. Segundo o próprio Estatuto da Instituição, os grupos de estudo se mantêm por 2 anos, após esse período há avaliação em Assembleia Geral nas reuniões anuais para que sejam promovidos a grupos de trabalho, tendo bancada constitutiva no Comitê Científico, órgão responsáveis por deliberações científicas e organização das reuniões anuais da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, bem como avaliação e apresentação dos trabalhos do grupo de trabalho específico. E assim, as reuniões da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação vêm se firmando como espaço de divulgação de pesquisas na pós-graduação no país e internacionalmente, além de possibilitar o diálogo entre pesquisadores e estudiosos das diversas temáticas educacionais. Grupo de Trabalho, 23, Gênero, Sexualidade e Educação. Durante a 26ª reunião anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em Poços de Caldas em Minas Gerais, no ano de 2003, devido a estudos e pesquisas significativas na área das temáticas de gênero e sexualidade terem se ampliado, pesquisadores e docentes articularam uma proposta de criação do grupo de estudos voltado para a área, culminando no grupo de estudos número 23, Gênero, Sexualidade e Educação, que passou a existir de maneira oficial, Garcia, Caldas, Grazioli, 2004. O Grupo de Estudo 23 Gênero, Sexualidade e Educação, a partir de então, passou a ser um espaço legítimo de estudos e pesquisas na área, na mais importante, até então, Associação Brasileira de Educação, destacando-se vultuosamente no contexto nacional e internacional. Através da participação dos diversos grupos de pesquisa das universidades que estudam e pesquisam a temática de gênero e sexualidade, bem como a participação de membros internacionais, proporcionou notoriedade ao Grupo de Estudo 23 e, após 2 de criação, se constituiu em o Grupo de Trabalho 23 Gênero, Sexualidade e Educação, na Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação 2005 realizada em Caxambu, em Minas Gerais. Ano após ano, as temáticas relacionadas à sexualidade, gênero e educação vêm se ampliando em produções acadêmicas de dissertações e teses, bem como publicação científica, demonstrando a relevância de estudos que envolvem essa área, Garcia, Caldas, Grazioli, 2004. Compreendemos que os grupos de estudos trazem diversas contribuições para ensino, pesquisa e extensão das universidades brasileiras nos diversos estados, possibilitando aprendizado e consolidações de conhecimentos das diversas pesquisas no cenário do país, e o Grupo de Trabalho 23 da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação vem contribuindo de maneira significativa para a disseminação dessas discussões, estudos diversos e análogos que lhe são pertinentes. Esse trabalho faz parte de um projeto maior, que resgata a historicidade da sexualidade, e buscamos nesse artigo fazermos recortes significativos e sistemáticos, com especificidades, na área da educação, organizando a produção do conhecimento em sexualidade e educação sexual, Gonini, 2014. Destacamos que o cunho de nossa proposta é destacar que a sexualidade é um dos fatores de relevância para a formação integral do ser humano e, na atualidade, apesar de todas as controvérsias impostas por uma política pouco comprometida com a educação enquanto formação integral do ser humano, a temática continua ganhando espaço de notoriedade, sendo imprescindível identificar quais concepções são utilizadas no desenvolvimento desses trabalhos. Diante do exposto, compreendemos que é preciso analisar as pesquisas que contemplem as temáticas de sexualidade e gênero, pois são estudos necessários para adentrarmos e apreender quais concepções o conhecimento científico acadêmico engloba, bem como reconhecer a amplitude e a abrangência dos estudos dessa área enquanto campo de pesquisa e divulgação de conhecimentos. Esse artigo tem o intuito de contribuir com uma historiografia da sexualidade, educação sexual e temáticas correlatas. Esta pesquisa de cunho qualitativa visa estudar e analisar toda a produção de sexualidade e gênero do GT23 para apreender a construção do conhecimento apresentado nesse grupo. Assim, nosso objetivo é realizar apontamentos significativos em relação à temática sexualidade e educação sexual de pesquisas apresentadas no Grupo de Trabalho 23 Gênero, Sexualidade e Educação, nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, desde a sua criação no ano de 2004 até o ano de 2019. Através da análise de 272 trabalhos apresentados pelo Grupo de Trabalho 23 da AMPED, no período de 2004 a 2019, referentes às reuniões anuais 27ª a 39ª desta associação. Os trabalhos foram coletados no site do Grupo de Trabalho 23 da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, que disponibiliza os mesmos em arquivos Word e PDF em cada reunião anual. A partir do ano 2013, as reuniões da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação foram realizadas a cada 2 anos. Após a coleta do material, iniciou-se a leitura na íntegra dos trabalhos apresentados em cada reunião anual, destacando pontos relevantes dos mesmos para verificação e análise, realizando fichamento e evidenciando os dados para nossa pesquisa. A identificação do trabalho, título do trabalho, autoria, nome das pessoas que realizaram a pesquisa e identificação da instituição a que pertence o autor. B. Identificação da metodologia utilizada em cada pesquisa. C. Identificação do tipo de apresentação, comunicação ou pôster, trabalho encomendado e minicurso, autores e autoras, as instituições, palavras-chave, metodologia e, posteriormente, síntese de cada trabalho. Através da leitura exaustiva dos trabalhos e organização dos dados apontados, foi realizada a análise de conteúdo na modalidade temática, Bardeen, 1977, possibilitando a criação de categorias e subcategorias através dos resultados encontrados nas produções apresentadas no Grupo de Trabalho 23 da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação no período determinado. O estado da arte ou estado do conhecimento enquanto metodologia de pesquisa. O trabalho apresenta o caráter exploratório qualitativo, através da pesquisa de caráter bibliográfico, por meio da elaboração do estado da arte, que é um estudo bibliográfico, investigativo, que busca a coleta de dados e informações sobre determinado assunto, por meio de um levantamento realizado em base de dados, congressos, eventos, dentre outras formas de publicações, com o objetivo de organizar e analisar o que existe de produção em uma determinada área de conhecimento. O estado da arte possui por objetivo a descrição do estado atual de uma determinada área de pesquisa, apresenta o que já se sabe, quais as principais lacunas, onde se encontram os entraves teóricos e/ou metodológicos. O estado da arte se torna uma fonte significativa de atualização para pesquisadores na medida em que condensa e organiza os pontos importantes do problema em questão, possibilitando que tal conhecimento fomente novos estudos, Petrenas, 2015. Dessa forma, para contextualizar esta pesquisa, nos anos que antecederam a criação do Grupo de Trabalho 23, recorremos ao trabalho de Ferreira e Nunes, 2010, que analisa os trabalhos apresentados no Grupo de Trabalho 23 em cada reunião anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, ocorridas desde o ano de 2000 até o ano de 2006, o qual utilizamos os dados apenas até o ano de 2003, pois posteriormente a pesquisa partiu de nossa iniciativa. As análises dos trabalhos apresentados nos grupos de estudo e grupos de trabalho referente a essas temáticas coube-nos perceber que tratavam mais sobre a feminilização do magistério, a situação da mulher até o momento do estudo. Um dado importante trazido por Ferreira e Nunes, 2010, é que a Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação passou a valorizar mais as temáticas de gênero e sexualidade a partir da criação do Grupo de Estudo 23 em 2004 e, consequentemente, influenciando pesquisas posteriores. Para a análise qualitativa dos dados, utilizamos a análise de conteúdo modalidade temática, que é a técnica de categorias, segundo reagrupamentos analógicos, Bardeen, 1977. A análise de conteúdo temática permitiu identificar os núcleos de sentido que integram a comunicação e a inferência de categorias e subcategorias, possibilitando uma análise dos significados. A partir das produções do Grupo de Trabalho 23 da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, foi possível criar categorias e subcategorias a partir da leitura sistematizada dos trabalhos e aprofundamentos nas considerações dos mesmos. Para discussão e análise por categoria dos trabalhos apresentados no GT 23, desde a sua criação em 2004 até o ano de 2019, optamos por utilizar o modelo aberto Lavilli e Dione, 1999, assim as categorias tomam curso no decorrer da própria análise. A análise do material permitiu, por meio das unidades de registro, os indicadores que determinaram a criação das categorias e subcategorias. Para uma análise mais aprofundada, foram feitas várias leituras flutuantes com o intuito de deixar emergir as impressões e orientações contidas nos achados das produções acadêmico-científicas. Dessa maneira, a análise de conteúdo desenvolve-se em torno do corpo teórico e se utiliza de técnica, superando o caráter do senso comum, como também o subjetivismo na interpretação dos dados. Portanto, a análise temática verifica as palavras e imagens das mensagens obtidas nos instrumentos de coleta de dados, Gonini, 2014. A pesquisa possibilitou contabilizar um total de 272 trabalhos que compõem os arquivos das reuniões anuais da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em um período de 13 anos, como podemos perceber, material significativo que carece de análise, estudo e sistematização, sendo que o estado da arte vem ao encontro do proposto. No quadro 1, apresentamos a quantidade de trabalhos no grupo de trabalho 23 a cada ano. Quadro 1, número de trabalhos apresentados no grupo de trabalho 23, gênero, sexualidade e educação no período pesquisado. 2004 igual 20 trabalhos apresentados. 2005 igual 23 trabalhos apresentados. 2006 igual 17 trabalhos apresentados. 2007 igual 18 trabalhos apresentados. 2008 igual 16 trabalhos apresentados. 2009 igual 16 trabalhos apresentados. 2010 igual 18 trabalhos apresentados. 2011 igual 16 trabalhos apresentados. 2012 igual 22 trabalhos apresentados. 2013 igual 21 trabalhos apresentados. 2015 igual 29 trabalhos apresentados. 2017 igual 25 trabalhos apresentados. 2019 igual 31 trabalhos apresentados. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. Observamos que há uma regularidade de trabalhos apresentados no grupo de trabalho 23, revelando com isso a consolidação do grupo. Foram 272 trabalhos apresentados e desses, 165 são pesquisas que abordam as questões de gênero e seus desdobramentos, 26 discorrem sobre a sexualidade e assuntos correlatos, 28 a respeito do gênero e da sexualidade e os demais tratam de assuntos diversos como o corpo, a diversidade, teoria queer, entre outros, havendo trabalhos que abordam diversas temáticas de maneira conjunta. Outro dado interessante que cabe apresentarmos é sobre a participação dos programas de pós-graduação das universidades brasileiras, uma vez que a maior parte das pesquisas apresentadas nesse grupo de trabalho é oriunda das universidades da região Sudeste. Discussões e análise dos dados obtidos nas reuniões do grupo de trabalho 23, alguns apontamentos. Quadro 2, trabalhos apresentados na 27ª Reunião Anual Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2004. Trabalho encomendado igual 1. Trabalhos apresentados igual 13. Pôsteres igual 5. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. As pesquisas apresentadas no ano de 2004 na maioria foram de cunho qualitativo. Através das análises dos trabalhos, percebemos que houve uma alteração nos pontos enfocados pelas pesquisas em relação aos anos anteriores do então grupo de estudos, de 2000 a 2003. Em nossa análise, as temáticas relacionadas a gênero são extremamente significativas e pesquisadas, discute-se também estudos relacionados à sexualidade/gravidez na adolescência, orientação sexual e a síndrome imunodeficiência adquirida. A mudança em relação ao enfoque das pesquisas apresentadas se deve ao tema transversal, orientação sexual que compõe os parâmetros curriculares nacionais, Brasil, 1998, e da inserção do assunto no âmbito escolar. Através da análise dos dados obtidos no ano de 2004, foram organizadas categorias e subcategorias, educação/orientação sexual, gênero, formação profissional. Quadro 3 – Trabalhos apresentados na 28ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2005. Trabalho, sessão de conversa igual 1. Trabalhos apresentados igual 13. Pôsteres igual 8. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. Nesse ano, os trabalhos abordaram uma diversidade de temas e seus correlatos. Houve diferentes facetas da investigação relacionadas a gênero e à sexualidade, confirmando a necessidade da constituição do grupo de estudo da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação. Neste ano constatamos que a maioria das pesquisas apresentadas foram desenvolvidas e apresentadas pelo sexo feminino. A maioria dos trabalhos discutiram a questão do gênero e seus desdobramentos, e desvendaram várias representações acerca da construção e diferenças entre os gêneros. As pesquisas com enfoque na sexualidade abordaram assuntos correlatos como a identidade, gravidez na adolescência, a infância e a adolescência, deficiência entre outros. Na análise dos trabalhos apresentados, identificamos que as categorias educação sexual/sexualidade, gênero e formação profissional apontam que, mesmo com as significativas transformações socioculturais e históricas da sexualidade e relações de gênero, a presença e a abordagem dessas temáticas nas múltiplas instâncias sociais, entre elas a escola, continua reproduzindo antigos conceitos, isto é, o conceito de gênero se referindo às características sexuais e, na maioria das vezes, sem trabalhar com esta questão, Gonini, 2014. A família e a escola não compreendem a sexualidade como algo inerente ao ser humano, não há discussões sobre sexualidade nessas instituições, e nas raras vezes que ocorre é de maneira castradora e moralista. Fato esse, que mostra que é preciso discutir temas da sexualidade barra sexo e gênero de maneira científica nos diversos cursos de licenciaturas. Através das pesquisas e posteriormente análises foi possível perceber que os temas gênero e sexualidade não são abordados nas escolas e os professores evitam os mesmos, pois consideram incapazes dessa discussão devido à formação insuficiente, inclusive como proposto pelos parâmetros curriculares nacionais, Brasil, 1998, ou seja, de forma transversal. Quadro 4, trabalhos apresentados na 29ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2006. Trabalho encomendado igual 1. Trabalhos apresentados igual 11. Pôsteres igual 4. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. Novamente, as pesquisas qualitativas foram as mais desenvolvidas no ano de 2006 na Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação e participaram 3 pesquisadores masculinos, mas as mulheres se sobressairam em relação à quantidade de trabalho. A análise das produções desse ano elegeu 2 categorias determinantes, educação sexual e gênero. Os trabalhos abordaram diferentes temáticas que envolvem as questões de gênero e sexualidade, discutindo o papel das diversas mídias na formação das identidades, as questões biológicas que envolvem o gênero e a sexualidade, a homossexualidade e a escola. Os resultados encontrados reforçam a ideia da necessidade de refletir sobre as questões de gênero, mídia, sexualidade, diversidade, homossexualidade, dentre outros, no ambiente escolar, visto que na escola encontramos uma variedade de pessoas com experiência de vida, sonhos e realidade específica, e compreender, aceitar e saber lidar com esta diversidade é relevante para a construção de uma educação mais justa e democrática, Gonini, 2014. Em relação ao papel da escola, Louro, 2001, argumenta que ela é formadora de diferenças e desigualdades. Isso remete à ideia de Carvalho, 2003, p. 57, ao afirmar que, abre aspas, a desigualdade sexual e a iniquidade de gênero se manifestam em muitos aspectos das relações escolares. Fecha aspas. As pesquisas apontam a falta de uma educação sexual trabalhada na escola, de forma contínua, intencional e interdisciplinar, que privilegie os aspectos biopsicossociais e culturais, possibilitando a formação integral do indivíduo. Quadro 5, trabalhos apresentados na 30ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2007. Trabalho encomendado igual 0. Trabalhos apresentados igual 16. Pôsteres igual 1. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. Nesse ano, as pesquisas apresentadas foram de cunho qualitativo e participaram 5 pesquisadores do gênero masculino. A análise das produções desse ano de 2007 proporcionou eleger 3 categorias: educação sexual, gênero e sexualidade. Essas categorias se entrelaçam, afirmando a importância atribuída à escola ao reforçar estereótipos de gênero. Nossa cultura é impregnada de representações distorcidas da sexualidade e, ainda, são reforçadas pelo currículo oculto nas escolas. Assim, estas instituições tornam-se reprodutoras de conceitos equivocados, que ainda produzem e reforçam estereótipos de gênero e sexualidade. Destacamos que a escola, por meio do currículo, continua a normalizar os indivíduos em detrimento a discussões pertinentes ao gênero e à sexualidade que persistem elaborando significados diferenciados que estabelecem comportamentos masculinos e femininos, hierarquizando-os e atribuindo-lhes diferentes valores. Os dados revelaram ainda a importância da educação sexual nas diferentes etapas de escolarização, Gonini, 2014. Quadro 6, trabalhos apresentados na 31ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2008. Trabalho encomendado igual 2. Trabalhos apresentados igual 12. Pôsteres igual 3. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. Nesta reunião, a maioria dos trabalhos apresentados se referem à questão de gênero e seus desdobramentos, à formação de professores do ensino básico e às questões da sexualidade e à abordagem à sexualidade infantil. A análise realizada nos trabalhos apresentados identificou 4 categorias: educação sexual, gênero, sexualidade e formação de professor, seguidas de subcategorias, de acordo com os temas que mais se destacam nas considerações das pesquisas. Essas categorias se cruzam e se interrelacionam, e algumas envolvem a sexualidade humana e outros assuntos relacionados à temática. As pesquisas evidenciam a necessidade de desenvolver a educação sexual emancipatória nas instituições escolares a partir da educação infantil, pois vários segmentos sociais abordam as questões da sexualidade e seus desdobramentos, porém calcadas no preconceito, na discriminação, na produção de diferenças e de desigualdades, elegendo o senso comum como norteador na discussão dessas questões em detrimento às bases científicas. A educação sexual se inicia na família e muitas vezes por falta de conhecimento científico, reforça estereótipos, tabus e preconceitos. Os estudos analisados reiteram a escola como local apropriado à construção e desconstrução de valores, comportamentos e atitudes em relação ao gênero, à educação sexual e seus desdobramentos, pois a ausência ou a ineficácia dessa educação pode ocasionar conflitos na forma da pessoa expressar sua sexualidade, Gonini, 2014. É notória a necessidade de uma participação mais efetiva das instituições escolares em relação à educação sexual, porém é importante salientar que esta deve ser realizada por profissionais capacitados para abordar a temática na escola. Quadro 7 – Trabalhos apresentados na 32ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2009. Trabalho encomendado igual 1. Trabalhos apresentados igual 12. Pôsteres igual 2. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. Dos trabalhos apresentados nesta reunião, 5 trabalhos discutiram gênero em relação a diferentes assuntos e os demais enfocaram a sexualidade/gênero, corpo e diversidade. Participaram dessa reunião 4 pesquisadores do gênero masculino. A análise dos trabalhos apresentados possibilitou a identificação de 2 categorias, educação sexual e gênero, seguido de subcategorias, de acordo com os temas mais abordados nos trabalhos. Evidenciam os resultados das pesquisas que a família carece de conhecimento científico sobre a educação sexual, assim como a escola também é apontada a carência e necessidade de educação sexual intencional na educação básica e no ensino superior. O conhecimento, a discussão da temática e seus desdobramentos possibilita o indivíduo a aprender, construir e reconstruir conceitos que corroboram com a formação de sua identidade. Quadro 8 – Trabalhos apresentados na 33ª Reunião Anual Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2010. Trabalho encomendado igual 0. Trabalhos apresentados igual 15. Pôsteres igual 2. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. Os assuntos nos trabalhos apresentados nessa reunião são diversificados e abrangem diferentes contextos de gênero e sexualidade. Contamos com 8 pesquisas abordando o gênero e seus desdobramentos e as demais versam sobre corpo, educação sexual e diversidade. Participaram dessa reunião 4 pesquisadores do gênero masculino. As categorias encontradas nos trabalhos em número de 3, educação sexual, gênero e formação de professor. Os trabalhos mostram que as repercussões e marcas dos discursos escolares na produção de corpos, gêneros e sexualidades implicam na desnaturalização dos corpos e dos binarismos que produzem e reforçam a norma heterossexual. Ainda que os discursos sobre as temáticas tenham se intensificado, continua recorrente que determinados papéis masculinos e femininos permeiam as representações da sociedade, bem como estabelece padrões estéticos e posturais a cada gênero, Gonini, 2014. Os resultados mostram a necessidade de formação do professor em educação sexual, durante a formação inicial em licenciaturas e graduações, bem como a formação do professor universitário, conforme relata Figueiró, 1996, o despreparo e a falta de conhecimento do professor universitário para trabalhar com este tema se justifica, uma vez que aos cursos de educação superior raramente oferecem disciplina relacionada à temática. Quadro 9, trabalhos apresentados na 34ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2011. Trabalhos encomendados igual 0. Trabalhos apresentados igual 15. Pôsteres igual 0. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. As temáticas abordadas nas pesquisas tratadas nessa reunião são diversificadas e abrangem diferentes contextos de gênero e sexualidade. Contamos com pesquisas abordando o gênero e seus desdobramentos e as demais abordam sobre corpo, educação sexual e diversidade. As categorias encontradas nos estudos são 3, educação sexual, gênero e formação docente. Nessa reunião participaram 4 pesquisadores do gênero masculino. Os trabalhos trouxeram a discussão da escola e de outros espaços educativos que concorrem para com a produção de identidades e subjetividades. Porém, reforçam a importância da escola nesse processo, tanto na formação dos educandos quanto no processo de vivência do professor no cotidiano escolar, e nas maneiras de se constituir como docentes, tendo que se subjetivar em espaços escolares heteronormativos e excludentes. Tal realidade revela a carência de educação sexual nas escolas e nos espaços de formação profissional que comprometem o trabalho dos professores em sua prática pedagógica no que tange a temática, Gonini, 2014. Quadro 10, trabalhos apresentados na 35ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2012. Trabalhos encomendados igual 1. Trabalhos apresentados igual 17. Pôsteres igual 3. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. Dos trabalhos apresentados nesta reunião, 9 trabalhos discutiram o gênero em relação aos diferentes desdobramentos. Os demais enfocaram a educação e sexualidade, corpo e diversidade. Percebemos que o número de participação do gênero masculino se mantém estável e nessa reunião contamos com 5 pesquisadores, portanto o número de pesquisadoras participantes desse grupo continua em maior número desde a criação do grupo de trabalho. A análise dos trabalhos possibilitou a identificação de 4 categorias, educação sexual, gênero, sexualidade, formação profissional barra docente seguido de subcategorias, de acordo com as temáticas que mais apareceram nas pesquisas. As análises reforçam a ideia de que a educação sexual, mesmo com os avanços nos estudos, com diferentes programas que tratam o assunto veiculado às políticas públicas, ainda é desenvolvida na escola de forma disciplinadora e através da vertente médico-biologizante, Gonini, 2014. Esta vertente é elucidada por Nunes, 1996, como uma forma de educar por meio de prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis. Percebemos que a sexualidade ainda é vista como uma questão de saúde afirmando o seu entendimento no campo político como afirma Louro, 2000, p. 61, a compreensão de que, abre aspas, sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política, é aprendida ou melhor, é construída, ao longo de toda a vida. Fecha aspas. Os estudos mostram que as escolas constam em seus regimentos a proibição de namoros nos espaços escolares e atribuem o baixo desempenho dos alunos à sexualidade, entre outros motivos, apontando a normatização acerca deste aspecto e apresentando uma invisibilidade sobre a diversidade sexual, buscando naturalizar as identidades sexuais e de gênero, sendo que essa invisibilidade se faz presente em todos os artefatos escolares, gerando uma exclusão velada de seus alunos considerados diferentes. Quanto ao gênero, a pesquisa demonstra que na escola a construção do conceito ainda é definido pelas bases biológicas que justificam as desigualdades vividas por homens e mulheres na esfera social, reafirmando que a falta de conhecimento obscura a visão. Os estudos revelam também que a escola lida com a produção de identidades de gênero e sexuais constituídas naturalmente, estáticas e fixas definidas em somente uma vez, em detrimento às identidades móveis e flexíveis, Louro, 2012. Os resultados mostram que a escola e demais espaços sociais reafirmam valores e conhecimentos em relação ao gênero e à sexualidade. Em contrapartida, a escola se configura como uma das instâncias culturais que mais corrobora para produzir posições de sujeitos diferenciados, pois, assim como em outras instituições, em seu interior são travadas lutas de resistências e ressignificações que se articulam, se rejeitam e se contradizem, mas contribuem para questionar conceitos enraizados no senso comum, Gonini, 2014. Quadro 11, trabalhos apresentados na 36ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2013. Trabalho encomendado igual 1. Trabalhos apresentados igual 17. Pôsteres igual 2. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Bonini e Rita de Cássia Petrenas. No ano de 2013, o grupo de trabalho comemorou 10 anos de pleno exercício e contabilizou que as pesquisas a cada ano estão se diversificando e contribuindo com discussões relevantes que incitam novas pesquisas, enriquecem e consolidam o grupo de trabalho como espaço privilegiado em uma das mais importantes associações que discutem e priorizam a educação e as temáticas que a perpassam. Nesse ano, os trabalhos apresentados abordaram gênero e sexualidade entrelaçando-os a outras diferentes temáticas, entre elas a educação, violência, corpo, educação, docência, homossexualidade, travestis, transexuais, entre outros. Nas pesquisas elegemos as categorias, abre aspas, gênero, educação sexual, sexualidade e formação profissional, estas categorias e respectivas subcategorias que estão interligadas e se desdobram em outros assuntos correlatos. Fecha aspas, Gonini, 2014, p. 183. A maioria dos trabalhos apresentados no grupo de trabalho discutem as questões de gênero e abordam aspectos de estereótipos, discriminação de gênero e identidades, que ainda são reproduzidos e reforçados no cotidiano escolar e pela mídia. As pesquisas desse ano demonstram que houve algumas mudanças discretas no espaço escolar em relação ao tratamento de gênero e sexualidade, porém indicam também que os discursos veiculados pelas diferentes mídias sobre as temáticas podem contribuir sobremaneira para com a construção de verdades que incidem na forma das pessoas agirem e de se comportarem, sem possibilidade de discussão e de reflexão, podendo reforçar comportamentos e ideias calcadas na naturalização das diferenças, muitas vezes desencadeando atitudes de preconceito e violência, Gonini, 2014. Diante do exposto, concluímos que a formação do educador em relação às temáticas é essencial e requer que ele tenha conhecimento e informação científica sobre o assunto e com isso possa atuar de, abre aspas, forma a garantir uma transformação no processo de educação de modo abrangente. Fecha aspas. Maia, Ribeiro, 2009, p. 80. As pesquisas apresentadas mostram a importância de conhecer as produções acadêmico-científicas na área de gênero, sexualidade e educação sexual, pois no grupo de trabalho 23 se encontram investigações que analisam e discutem as temáticas contemplando as diferentes dimensões do gênero e da sexualidade. Apontam ainda a necessidade da educação sexual intencional e emancipatória na família e na instituição escolar, comprometida com a promoção da autonomia do indivíduo e na compreensão dos diferentes aspectos políticos, sociais, históricos e culturais que influenciam a construção da sexualidade, podendo vivenciá-la livre de preconceitos e tabus, Gonini, 2014. Os estudos reiteram a necessidade da formação dos profissionais da educação básica e dos profissionais do ensino superior por meio de uma formação contínua de educação sexual, pois consideramos que essa formação é imprescindível para a sua atuação profissional. As análises das pesquisas apresentadas indicam relevância da consolidação da historiografia das produções acadêmicas na área da sexualidade e da educação sexual no sentido de oferecer subsídios que reforcem a importância em todos os níveis de escolarização, ampliando o debate de uma educação sexual emancipatória baseada nos direitos sexuais e nos direitos humanos universais. Destacamos a importância da criação do Grupo de Trabalho 23, da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação Gênero, Sexualidade e Educação, que possibilita espaço específico para se conhecer as produções científicas desenvolvidas em instituições de ensino de pós-graduação das pesquisas de sexualidade, gênero e seus desdobramentos que encontram-se presentes no cotidiano escolar. Os trabalhos apresentados nesse período pesquisado contribuíram sobremaneira com a discussão das temáticas e mostram a relevância da temática enquanto objeto de pesquisa, a realidade presente, os retrocessos e as lacunas para possíveis pesquisas. Quadro 12, trabalhos apresentados na 37ª Reunião Anual Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2015. Trabalho encomendado igual 1. Trabalhos apresentados igual 26. Pôsteres igual 2. Minicurso igual cancelado. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Bonini e Rita de Cássia Petrenas. No ano de 2015, houve um aumento significativo do número de trabalhos em relação aos anos anteriores e mesmo os próximos a serem analisados. As pesquisas são em sua maioria de cunho qualitativo e representadas pela região Sul e Sudeste, sendo um único trabalho da região Norte. A abordagem teórico-metodológica utilizada enquanto referencial de análise para os trabalhos é capaz de definir as concepções, valores e perspectivas dos autores. O pós-estruturalismo foi a abordagem metodológica mais apresentada no referencial dos trabalhos. A categoria gênero, após análise dos trabalhos, foi apresentada de maneira preponderante, pois diante de outras temáticas abordadas como formação docente, homossexualidade, currículo escolar, gênero é o elemento articulador que sustenta as discussões e estudos. O espaço escolar é considerado um espaço propício para desenvolver a educação sexual, pois é espaço relevante para discutir e desconstruir estereótipos, possibilitando o conhecimento do próprio corpo, valorização de sentimentos e, consequentemente, a formação de pessoas mais autônomas e reflexivas em suas atitudes, livre de preconceito e questionando padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Desse modo, os trabalhos apresentam a questão lésbicas, gays, bissexuais e transgênero, no espaço escolar e mesmo discussões em torno do tema, como o uso de nome social e banheiros na escola, professores homossexuais e transgêneros e a chegada de alunos trans no espaço escolar, propondo ainda como campo de investigação e questionando a heteronormatividade presente na sociedade. Para Henrique Zettiali, 2007, p. 11. Abre aspas. É muito recente a inclusão das temáticas de gênero, identidade de gênero e orientação sexual na educação brasileira a partir de uma perspectiva de valorização da igualdade de gênero e de promoção de uma cultura de respeito e reconhecimento da diversidade sexual. Uma perspectiva que coloca sob suspeita as concepções curriculares hegemônicas e visa a transformar rotinas escolares, e a problematizar lógicas reprodutoras de desigualdades e opressão. Fecha aspas. Ao abordar estudos voltados para a instituição escolar, o currículo entra em destaque em alguns trabalhos, apontando que mesmo que as temáticas de gênero e sexualidade estejam descritas no currículo prescrito, não garante o trabalho no currículo em ação. E a escola permanece reprodutora de preconceitos e discriminações homofóbicas, da menina que precisa assumir sua maternidade sozinha, da garota exposta ao sexting, exclusão de transgêneros e homossexuais. Quadro 13, trabalhos apresentados na 38ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2017. Trabalho encomendado igual 1. Trabalhos apresentados igual 21. Pôsteres igual 2. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. No ano de 2017, os trabalhos da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação mais uma vez tiveram uma representatividade maior de pesquisadores da região sul, pois dos 25 trabalhos, 8 estão vinculados a essa região e com menor representatividade à região nordeste, com 2 trabalhos. A abordagem pós-estruturalista e seus desdobramentos, principalmente o multiculturalismo, foi o referencial teórico de maior abordagem apresentado na análise dos trabalhos, inclusive ao abordar a questão do currículo no contexto escolar. Propondo romper com estereótipos de gênero, um currículo multicultural, fundamentado na abordagem pós-estruturalista, pois as relações de poder são questionáveis uma vez que as diferenças são produzidas por desigualdades sociais, culturais, de raça, de gênero. Nessa forma de currículo, as desigualdades são propostas e expostas para reflexão, não somente para serem toleradas, pois o currículo é concebido como campo de identidade, Silva, 2009. A categoria gênero, nesse ano, se destacou em relação aos trabalhos sendo discutidos especificamente em 22 trabalhos relacionados a temáticas diversas e seus desdobramentos, tendo destaque para o corpo feminino, docência, transexualidade, violência, artefatos culturais, dentre outros assuntos relacionados basicamente ao feminino e constituição da mulher. Devido ao contexto político a partir de 2017, apresentou grande influência no pedagógico a temática da ideologia de gênero, que também foi abordada no grupo de trabalho, tendo relação com o movimento Escola Sem Partido. Movimento esse de cunho conservador que se fortaleceu nos últimos anos e espalhou projetos de lei por todo o país, na tentativa de trazer neutralidade para a educação, idealizando redefinir a atuação do professor. O professor barra docente, se referindo ao movimento ideologia de gênero, é visto como doutrinador, contrário à defesa da família e da criança e assim, em sala de aula é apresentado como manipulador de ideias, que buscam defender a igualdade de gênero e respeito à diversidade. Os trabalhos apresentam uma crítica em torno do movimento citado que tem um caráter heteronormativo, misógino e homofóbico, sendo importante estudos nessa vertente que contribuam para a desconstrução de visões desse cunho, inclusive no contexto escolar. Esses estudos são de extrema valia, tanto que em 2020, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o movimento Escola Sem Partido e, consequentemente, a discussão em torno da ideologia de gênero, pois corroboramos com a ideia de que neutralidade do discurso do projeto de escolas em partido não se sustenta, uma vez que revelasse, também, enquanto ideologia de um grupo minoritário que pretende assegurar seus privilégios de classe dominante em detrimento das necessidades e direitos dos mais excluídos em nossa sociedade. Os trabalhos assim apresentam as representações docentes no concernente às temáticas gênero e sexualidade de maneira preconceituosas, influenciado por discursos religiosos e valores pessoais que vão de encontro a um Estado laico, e resultando em atitudes de discriminação e preconceito à diversidade sexual, tanto de colegas de profissão como alunos. Quadro 14, trabalhos apresentados na 39ª Reunião Anual Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2019. Trabalho encomendado igual 1. Trabalhos apresentados igual 23. Pôsteres igual 6. Minicurso igual 1. Fonte, elaborado por Fátima Aparecida Coelho Gonini e Rita de Cássia Petrenas. Nesse ano de 2019, o número de trabalhos apresentados no Grupo de Trabalho 23 manteve-se significativo e a maior representatividade foi da região sul do país. Dos 23 trabalhos, 9 advêm dessa região e a menor representatividade ficou com as regiões Norte e Nordeste com 2 trabalhos respectivamente. As pesquisas realizadas são de cunho qualitativo e utilizaram em sua maioria a abordagem pós-estruturalista. Os trabalhos abordaram temáticas que envolvem as questões de gênero e seus desdobramentos, entrelaçando-os a diferentes assuntos, entre elas, a educação, violência, docência, feminilidades, corpos, transexualidade, escola sem partido, entre outros. As análises apontam que a escola ainda reforça estereótipos, discriminação de gênero e sexualidade relacionados a espaços diversos, saúde, educação, formação inicial, cibercultura, apontando que tais aspectos são muitas vezes reproduzidos e reforçados pela mídia. As pesquisas apontaram que escolas com visão negativa de gênero, sexualidade e diversidade sexual são constituídas por profissionais e estudantes com visões preconceituosas contra essas temáticas e reforçam atitudes discriminatórias e preconceitos. Esse resultado sugere a necessidade de desenvolver estudos que abordam os temas, possibilitando conhecimento científico e problematizando para que seja construída novas representações acerca da diversidade de gênero e sexualidade. Quanto às questões da escola sem partido, os trabalhos acerca da temática abordam o ódio contemporâneo e as diferenças que se dissemina por meio das mídias sociais, reiterando o discurso da heterossexualidade como referência a ser seguido, uma vez que é dada como natural, universal e normal por grupos hegemônicos, contrários às causas feministas, à diversidade de gênero e sexualidade, Carvalho, 2019. Os estudos e pesquisas do ano de 2019 abordadas pelo Grupo de Trabalho 23 da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação reiteram a importância da abordagem de gênero, sexualidade, educação e seus desdobramentos. Pois, o grupo de trabalho se apresenta como espaço profícuo de investigações, discutem as temáticas contemplando a dimensão histórica e cultural de gênero, sexualidade, feminismo, entre outras, e apontam para a necessidade da instituição escolar se comprometer com a promoção da formação de professores sobre essas temáticas, e compreendam as divergências e diversidades dos aspectos políticos, sociais, históricos e culturais que influenciam a formação de uma sociedade calcada na representação heteronormativa em detrimento a outras formas de ser na sociedade. A escola como local de diversidades e ambiguidades em relação às questões de gênero, feminismo, masculinidades e sexualidade, ainda sofre com a ausência de trabalho efetivo que contemple discussões e reflexões acerca das temáticas para que nesse espaço possa se construir novas práticas, desconstruir estereótipos e preconceitos, assim como contribuir para a análise de discursos conservadores que tensionam interferir e negar conhecimentos acerca da diversidade e equidade de gênero na escola. Petrenas, 2015. As pesquisas apresentam necessidade das temáticas serem problematizadas no campo educacional para transpor a visão do currículo que ensina modos de ser masculinos e femininos, de maneira forjada e generificada em detrimento às diversidades. A criticidade é ponto importante do processo educativo, promovendo discussões profícuas para que os sujeitos reconheçam as diversidades das diversas ordens e se posicionem com ética e respeito ao outro. foi observado que os trabalhos reiteram a necessidade da formação de profissionais desde a educação básica ao ensino superior para promover estudos e discussões acerca das temáticas discutidas nas licenciaturas e que são imprescindíveis para a atuação profissional docente a fim de promover transformações na educação e, consequentemente, na sociedade. Conclusões. Depreendemos que a criação do Grupo de Trabalho 23 da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação Gênero, Sexualidade e Educação, fez muita diferença no contexto das pesquisas e produções científicas, enfatizando a relevância das temáticas, além de apresentar a realidade vivenciada na sociedade brasileira e as lacunas que devem suscitar estudos das diversas áreas. A temática sexualidade é considerada um dispositivo construído historicamente pela sociedade e a abordarmos implica inevitavelmente na questão de gênero e instituições no decorrer da vida, tais como a família, a igreja, a escola, dentre outras, determinando nosso modo de aceitas, conviver e também influenciar outras pessoas no referente à sexualidade. Ao abordar as questões de gênero, categoria mais significativa na análise das produções, remete às relações de poder que são produzidos em determinada cultura, como etnia, religião, posição social. Tais apontamentos podem modificar-se ao longo do tempo, agregando novos valores, novos modos de ver, pensar e viver a relação entre seres humanos, nos contextos sociais, se inscrevendo nos corpos e determinando como nos expressamos e produzindo identidades. As pesquisas também evidenciaram carência na formação profissional e, consequentemente, de educadores que trabalhem com gênero e sexualidade nas instituições de ensino, havendo necessidade de intervenções para que não continuem reproduzindo modelos e comportamentos discriminatórios, desconsiderando a pluralidade das formas de ser e estar no mundo. Precisamos destacar que pesquisas podem trazer benefícios diversos, que mesmo que não acrescente mudanças à comunidade investigada é capaz de proporcionar indagações e estudos nos diversos níveis da educação, pois os professores também devem participar das formulações de políticas educacionais, e consequentemente os dados e resultados das pesquisas precisam retornar aos espaços pesquisados, desconstruindo a dicotomia teoria e prática. Ressaltamos a relevância do Grupo de Trabalho 23 da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação como espaço fundamental para discussão de pesquisas e problematização das temáticas, para que consequentemente se promova a educação sexual problematizadora nas escolas, buscando superar as amarras enraizadas na nossa sociedade em relação à construção social de gênero e sexualidade. Esclarecemos que nossa pesquisa não termina aqui, pois há muitas indagações que nos suscitam a continuar nossos estudos e contribuir para romper com estereótipos, discriminações e preconceitos. Referências. Bardin, Lawrence. Análise de conteúdo. Trad Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa, edições 70, 1977. Brasil, Secretaria do Ensino Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos, apresentação dos temas transversais. Brasília, DIF, MEC, 1998. Carvalho, Felipe da Silva Ponte de Problematizando o ódio, a diferença nas tramas da cibercultura, rastros e restos do inhumano. In, Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 39, 2019. Niterói. Anais. Niterói, Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2019. Disponível em http://39.reunial.amped.org.br/category/trabalho/.de/gênero/sexualidade/educação. Acesso em 2020. Carvalho, José Carmelo Brás de O que essa história ter a ver com as relações de gênero? Problematizando o gênero no currículo e na formação docente. In, Carvalho, Maria Eulina Pessoa de Pereira, Maria Zuleide da Costa. Org. Gênero e Educação, Múltiplas Faces. João Pessoa, Editora Universitária, UFPB, 2003. p. 55-76. Carvalho, José Carmelo Brás de Origens da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, de instituída a instituinte. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, N17, p. 134-137, maio-agosto 2001. Ferreira, Márcia Ondina Vieira, Nunes, Georgina Helena Lima. Panorama da produção sobre gênero e sexualidades apresentada nas reuniões da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, de 2000 a 2006. em Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 33/2010, Caxambu. Anais. Rio de Janeiro, Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, 2010. P116 disponível em http://33reunial.amped.org.gr/33encontro/app/vebroot/files/files/trabalhos/20%20.pdf/gt2/3-1147-int.pdf. Acesso em 2020. Figueiró, Merineide Damaico. A produção teórica no Brasil sobre educação sexual. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, N98, P50-63, agosto 1996. Garcia, Alexandra, Caldas, Alessandra, Grazinoli, Daniele. Org. Sociedade, Democracia e Educação, Qual Universidade? Petrópolis, Vozes, 2004. Garton, Stephen. A História da Sexualidade, da Antiguidade à Revolução Sexual. Lisboa, Estampa, 2009. Gonini, Fátima Aparecida Coelho. A Produção em Sexualidade, Gênero e Educação Sexual na Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, Estudo Analítico Descritivo a partir do Estado da Arte como Opção Metodológica. 2014-223F Tese, Doutorado em Educação Escolar, Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Araraquara, 2014. Henriques, Ricardo Etiali Gênero e Diversidade Sexual na Escola, Reconhecer Diferenças e Superar Preconceitos. Brasília, DIF, SECAD, MEC, 2007. Lavilli, Christian, Dione, Jean. A Construção do Saber, Manual de Metodologia da Pesquisa em Ciências Humanas. Trad Heloísa Monteiro e Francisco Setineri. Belo Horizonte, ED UFMG, 1999. Louro, Guacira Lopes. Corpo, Escola e Identidade. Educação e Realidade, Rio Grande do Sul, V25, N2, P59-75, 2000. Louro, Guacira Lopes. Pedagogias da Sexualidade. In, Louro, Guacira Lopes, org. O Corpo Educado, Pedagogias da Sexualidade. Belo Horizonte, Autêntica, 2001. Louro, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação, Uma Perspectiva Pós-Estruturalista. Petrópolis, Vozes, 2012. Maia, Ana Cláudia Bortolozzi, Ribeiro, Paulo Renes Marçal. Orientação Sexual e Síndrome de Down, Esclarecimentos para Educadores. Bauru, SP, Juarte, Unesp, 2009. Nunes, César Aparecido. Filosofia, Sexualidade e Educação, As Relações entre os Pressupostos Ético-Sociais e Histórico-Culturais Presentes nas Abordagens Institucionais sobre a Educação Sexual Escolar. 1996 Tese. Doutorado em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1996. Petrenas, Rita de Cássia. O Estado da Arte sobre as temáticas sexualidade, educação sexual e gênero nos Encontros Nacionais de Didática e Práticas de Ensino, de 1996 a 2012. 2015-322F Tese, Doutorado em Educação Escolar, Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Araraquara, 2015. Ribeiro, Paulo Renes Marçal. Sexualidade e Educação, Apontamentos para uma Reflexão. São Paulo, Cultura Acadêmica, 2002. Ribeiro, Paulo Renes Marçal. Sexualidade também tem história, comportamentos e atitudes sexuais através dos tempos. In, Maia, Ana Cláudia Bortolozzi, Maia, Ari Fernando. Org. Sexualidade e Infância. Bauru, Faculdade de Ciências, CSENCA, Brasília, DIF, MEC/SRF, 2005. P17-34. Cadernos CSENCA N1. Silva, Tomás Tadeu da. Documentos de Identidade, Uma Introdução às Teorias do Currículo. 3 ED Belo Horizonte, Autêntica, 2009.